7600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Ok, 2000, autorizado LS, reportando localizador. Pode confirmar o ajuste, senhor? 1017, vai manter essa pula até interceptar? A princípio, sim, senhor. E o 5972, chame a... chame Recife, frequência 251, alterne 3325. 251-3325 para o Rio. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, web 5809. Web 5809, acione identificação, chegada a mar e desça, mantém nível de voo 050. Descendo 050, está fazendo desvio esquerda para o 050 para evitar formação na vertical de TAP. Excelente, então vai voar na proa 050? Afirma. Após os desvios para o de... reporte de término de desvios para a vetoração para a final LS, 5809. Está pronto para quantas milhas, 5809? Inicialmente, 40 milhas. Ok, então após os desvios, eu vou adumar. Autorizado 320 Guarulhos. Sai na Rua Elefa, após Elefa, Sierra Eco, Bravo Delta Índia, após voa direto Sagaz, direto Nebec, direto Trive, direto Poço de Caldas e após Cuporte. A decolagem da 10, confirmando a boa Elefa, 1208-5515. Motivo 320 para Guarulhos, na Arboa Elefa, Sebedee, direto Sagaz, direto Pex, 13, Poços de Caldas e Copois conforme, da pistola 0, na subida Arbor. Confirma o transponder e o frequência de saída? Transponder 5515, o controle 12080. 5515-0080, obrigado. Tá pronto, tá. Estabilizado ILS Web 5716. Hoje agora é o número 8612, 5716. 8612, obrigado. Rio Salvador, boa noite, Webjet 5716. Estabilizado, baixar travado, final normal da 110. Avistado 5716, pista molhada. Vento norte, 2 nós. Quente, livre pouso, cabeceira 10, molhada, vai, 3152, transferência, cruza nível 200, autorizada 150, contato com a informação Alfa. 3152, aciona identificação, chegada Mari, esse mantém nível de voo 050. O perfil Mari, identificou, reautorizada 050 e após, senhor, Devido à formação observada, solicita curvar à esquerda, magnético inicial 030 nessa por 40 milhas. Ok, ciente, está livre desvio, 3152. Reporta quando em condições de voar Duna, o 3152. Ciente. Objeto 5809, desce para 2000 pés, ajuste 1017. 5809. Kilo. Pátio 3, posição 4. Pátio 3, posição 4, 757, muda meia. Total 9908 confirmando, havia solicitado push? Havia, afirmativo. Afirmativo. Condições de aguardar mais um instante para a aeronave estacionar aí no pátio? Afirmativo, aguardo. Web 5706, ponta autorizado ingresso, pátio 3. Livre ingresso, pátio 3, 5706, obrigado. Da esquerda magnética 020 da 3152. Entra. Jet 5809. Gente, Lano Bruna, 5809, responsabilizado. Patará. Isso para 2010, 2017, 90 no centro de ajuste. Positivo. Pessoal, desvio, solicita a voa Duna, o Terra 3152. Autorizado, desci para 3000 pés na procura de Duna, ajuste no 017, tá 3152. No 017, no ajuste, 3000 pés, voando Duna, 3152, tá. Livro total via Pátio Índia, quando espera chamar pronto, 1017 o ajuste. Pátio Índia chama pronto, 1017 total, obrigado. Sendo obrigado. Cadê o WebJet 5805? 5805, complete LS, chama a torre no 8612. 8612, 59. E o 5809? É positivo. Chama baixar travado. 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado, 3152 lá. Identificação, ciente dos desvios, desça e mantém o nível de voo 050. Após desvios, retorna descendo para 2000 pés, 1017 ajuste. Tá, 3000. Estabilizado, tá, 3152. 3152, complete LS, chame a torre 186. 186, grátis, ó. Alinhar e manter. Alinhar e manter total. Cinco 809, som aos 18. Direita, táxi Alfa, Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, assistindo. Decolagem autorizada, total variável com 3 marchas. Decolagem 9908. Salvador, boa noite. 3152, tá? Passo externo, tem de pouso baixado de chegada. 3152, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 3152. check trem pouso autorizado, variável com 3 nós, ajuste 1097. Ajustado 1097, tem livre pouso, trem de pouso baixado de checada. Tá 3152. Total 9908, decola 20, controle 120, 8. 08, 9908,